Deseja, alcance, lute, tente, faça. Declame, ame, avance, pense, parça. Aurora, as horas, lindo entardecer. Beijo, juiz, que tem muito a dizer. A lâmina dos dias corta a pele. Feito fogo, queima e repele. Olhos que se olham, beijos que se beijam. Primaveras da alma, flores que festejam. Memória, carência, ausência, ausência. Laços, abraços, reticências. Intenso, penso, luto, venço a ira. Traço, faço, miro, laço a ira. Me fiz pontual pra te ver, amor. Não vê, todo encontro é transformador. Meu primeiro beijo roubado, roubado às escondidas. No jardim generoso, pétalas esquecidas. Imagens, miragens, viver sem ti. Aqueles que amamos também sabem nos ferir. O que traz a dor são as ilusões e provações. Erros nos trazem lições. Minha história começa na paz obtida. No mormaço, no asfalto, na poeira escondida. Armas e fel, vidas interrompidas. Quem culminou o ódio, jamais amou tanto a vida. Nos teus olhos eu vi o mar, flores querendo se abrir, saudade querendo ficar. Não há porquê, não, não desistir. Vidas querendo partir, saudade que vai ficar. A tristeza recua, a força que fica. O presente que escorre, feito água da bica. Deixa o inverno pra trás, se é capaz de vencer. Vitória invade espaço através de você. Palavras machucam, tudo pode ser mudado. Pensamentos vazam e cruzam os telhados, feito pipa teimosos. Por cima das casas, o amor precisa de ação e pássaros de asas. Veja a alma nas coisas, trate melhor as pessoas. Trate melhor as sementes, pra colher coisas boas. O parto da vida, deu à luz outra vida. Flor nascida do amor, intensa e destemida. Maldade são em nome do amor. Vingança faz a paz vira dor. Mágoa só pro lado bom da vida. Perda, raiva com peso e medida. Maldade são em nome do amor. Vingança faz a paz vira dor. Mágoa só pro lado bom da vida. Perda, raiva com peso e medida. Nos teus olhos eu vi o mar, flores querendo se abrir, saudade querendo ficar. Não há porquê, não, não desistir. Vidas querendo partir, saudade que vai ficar. Nos teus olhos eu vi o mar, flores querendo se abrir, saudade querendo ficar. Não há porquê, não, não desistir. Vidas querendo partir, saudade que vai ficar.